Quantos ungidos temos aqui? Onde é que estão vocês, ungidos de Deus? Eu quero dizer que eu estou feliz demais de poder, nesta noite, realizar um sonho. A palavra de Deus diz que nós temos que ter sonhos. E acreditar nos nossos sonhos. Toda essa preparação, tudo isso, é para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado. Por isso escolhi a minha cidade. Cidade de Curitiba, aonde aceitei Jesus como meu Salvador, para fazer um trabalho lindo de exaltação, de louvor e de adoração a Deus. Sabe por quê? Porque eu estou na bênção. E quero que essa bênção também seja estendida a você.